go ahead. Right turn after the battery. Squawk 54, 52. Approach control frequency 120, decimal 80. I am the sun. 260 to echo, combo 1, departure. Door clue, squawk 4, correct. 54, 52. power, base, interference to or push and start. Approved, contact the antenna 19911. Roger, approved, credit for the 19911. Antenna 19911, this is Taxi, I'm in Ambulance Taxi, India. Report to Radio 7.0118, turn 81018. Okay, from India, and we'll call you holding point, runway 10, 911. Thank you. one and I want request to fly the red or blue. I send the fire to fly another one. I just know I'm on the wrong fly that I expect to go to. Argentina 1911, I need to go. Understand, I fly uniform Victor, uniform Delta. I just know I'm on the wrong fly back to your position. Stop blue, Argentina 1911. Argentina 1911, fly direct to Sierra Golf Romeo. Sierra Golf Romeo, direct to Sierra 1911, thank you. 7191 com Recife, 128.35 e falando 123.8. 12835, enable 12. 9, informação Eco. Ano 3699, autorizado Guarulhos, hotel conforme o rato de voo, nível de voo 340, saída. Sando 1, beleza, transição módula, curva direita após a colagem. Transpondo 5504, controle Salvador, 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, voo 340, decimal de voo, transição 1, meio da módula, curva direita após, responde 04, controle 08. Estão 3699, segmento S, um pouco de flex também. Então, 3699 autorizado, se tiver que ser na mente, então, para o táxi. Vai chamar a nova vez, está pronto. Confirme, está pronto para o pushback? Negativo. Abrir o porão agora, vou aguardar. Avaliar novamente, está pronto para o táxi. Sim, chego quando pronto. Pronto para o pushback, para o aberto do campo. Sim, 3699, autorizado. Pushback, treinamento, entrando para o táxi.